16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$70 por mês. Que não costumam aparecer na televisão. Panelas que trazem apenas o essencial para a família não morrer de fome. Uma causa grande, manter meus filhos, né? Sim, ajeitar minhas coisinhas, tudinho. Que desde que Brasil é Brasil, vive na pobreza. A Copa do Mundo a gente deixa pra depois, quando o Brasil estiver limpo, limpo dessa corrupção, dessa corja de malandro. Nem pouco esses partidos e os seus líderes têm interesse em ter consistência programática ou ideológica. Querem o poder pelo poder. O Congresso é inteiramente dominado pelo poder executivo. Dos povos ribeirinhos do Amazonas às favelas do Sul. Não faz Copa do Mundo com o hospital. É por isso que nós estamos na rua, Ronaldo. Não é por causa de 20 centavos, não. É porque famílias estão sendo mutiladas. Dezenas e centenas de famílias estão sendo mutiladas, Ronaldo. Nós temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. As capital estourando o JBL. Os câmera e ação. Ação. O espetáculo em cadê? São Paulo é a arena. O ABC. Louco rouba a cena. A mente das cortinas. Somos todas as quebradas com os rádios nas esquinas. É bem mais fácil falar da dor. Prefiro ouvir o pastor. Entre arma e flor, não falei só da dor.